Сейчас обязательно она что-то стоит в голову. 2, 1, decimal 9, então boa tarde. por esquerda, no 040, no Mica, o local de cadastro. Yeah. Bravo, Epsilon, Valeta, da presente, o 4207. Cruzador no 3, Arthur Silva, Arthur 4207. Após o Valeta, 4207. Salve do 1 no 8 do 9, 5 horas. Boa. Eu sou 4082, apenas para informação, trago agora 9 horas, rumo sudoeste, no TM2, 085, tipo um cara, velho. Autorizado direto para o de Itapuã, na peça antiga no Tutu. Boa, como é que anda? Ingresso, Anhariman. cabeceira, cabeceira 17. Ação do Luciano Lima, tráfego Papa 28 Alfa, ingressando na pista 17, manterá a cabeceira 17. dia. Gostando Radio Sunset 5-7 miles out to the west of Salvador, flight heading to Bomeg intersection. This is at Bomeg on arrival. I think it's okay, 1-0 for the right of the camp. Acione a identificação, gostaria de chegar da forma de 1 para 2 futebol e se levar no 0 no 0. Essa botando fone, precisa correr do axé, mil pés. Sendo de centro para o levo, zero, mais zero. tráfego, 9 horas, 1 milha. Mantendo 106, ele sobe Serra 76. Tempo, próximo 9 horas, 1 milha, rumo oeste, mantendo luz a esse tipo de pista. Chame a sua Salvador 118, 295. Chega com seu protoponte, metrô 010, no momento o atraso vai reportar. A reporte é próximo para o cruzamento da final do modelo. Turno vector to IMSC final, turn right heading 040, the limit is the localized. The confirmed right to 040 left heading, outside of the autorizado final e aliança de 5-1-0, reporte estabilizar no localizador. Para acompanhar o ponto, estamos recebendo o modo Charlie 13007. 04, cima torre, Salvador 118, decimal 95. Dia 134, 36, ano de aprende o Palmeiras, tem que estar chegada ao Palmeiras, prossiga via chegada, para o nível 050, Canadá 10010. Altímetro 010, vento 09, 08 nós, 18 nós, pouso autorizado, pistão 0. Eu estou recebendo o Romeu Oscar, prossiga pelos corredores Vera Cruz, Interlagos, Canadá, 10010. O Romeu Oscar está em contato radar, 20 milhas da Salvador. Estação precisa de chegada para o Meduno, para o nível 060, Canadá 10010. Está voltando de 100.000 pesos. está estacionado ali, frequência, bom dia. lateral 9983. Número 2 na aproximação, altímetro 1010, formação de tráfego à esquerda, tráfego mantendo agora 1.010, aproximadamente 3 milhas da cabeceira 17 da pista auxiliar, tráfego é um Islander, aguarde outra ação de pouso. Está aguardando autorização de pouso 3378. Para 2309. Autorizado o sinal ILS, posição na zero, reporte, estabilizar no localizador. Será 1983, deixa para 410, PNH 1079. O Kilo Romeo Oscar, tráfego ajustado por autorizado, pistão 17, o vento é 080 graus com 189, 18 nós. 7, 0 graus.